Pois sua paz você quem faz. Ele deu tudo pra você. O mundo perfeito se pode ver. O errado somos nós que destruímos a terra. Tropeça, cai. Onde está a igualdade? Onde está sua consciência? É preciso compreender que aqui ninguém nasce pra sofrer. Somos todos iguais. Todos iguais. Um novo caminho, amor, a paz. Original Hextile Family. Big up, Junior Trader. É sempre mais. Quem nada tem tropeça, cai. Onde está a igualdade? Onde está sua consciência? É preciso compreender que aqui ninguém nasce pra sofrer. Somos todos iguais. Um povo, caminho, um amor, a paz. Somente unidos teremos. Thank you. dessa maldita guerra. Yeah, man, reggae music, cultura, entretenimento, ok? Beleza.